Conversas Aleatórias. Boa tarde, ouvintes. Para começar, o Nuno, a semana passada, fez a geneira. E ele vai-se desculpar. Ora, aí está uma bela maneira de começar um programa na rádio. É logo descascar no colega locutor de um lado. Quer criar um episódio de violência radiofónica, Joaquim Pereira. É assim que vamos começar. É já a porrada. Não vamos, não, é, não vamos começar assim. Não, mas, não é. Até porque começa só o programa zero. O Nuno fez as geneiras. Alguém mandou dizer isso. Não okay, antes que me esquecesse. Antes que me esquecesse. Entrei logo a matar. Exatamente. Estávamos a falar de quê? A música que vocês escutaram neste início do programa foi dos The Common Linnets, Calm After the Storm. Os holandeses que estiveram no Festival Eurovisão deste ano. E porquê começamos com isto? Porque o Nuno fez as geneiras. Muito bem, afinal tem razão. Agora que eu cheguei a essa conclusão. Na semana passada, eu, na fase final do programa, disse que o pódio do Festival Eurovisão deste ano, a final, foi composto, e por esta ordem, Áustria, Hungria e Suécia. Mas eu estava a dizer Hungria e estava a pensar na Holanda. E por outro lado também fiz confusão porque durante a votação a Hungria chegou a estar no segundo lugar, aquela pontuação provisória, a Hungria chegou a estar lá na frente. Mas era Áustria, Holanda e Suécia. Eu fechei o programa da semana passada sem falar sequer na Holanda. Fiz as neiras. Recebi ameaças de morte por parte de holandeses. Não foi verdade? Foi os dois. Três holandeses. Ah, quem dera fossem três. Bom. E então para amenizar, pedir desculpa, como o Joaquim disse, abrimos já com os The Common Linnets e a tal música que ficou no segundo lugar do Festival de Eurovisão, com 238 pontos atrás da vencedora ou do vencedor Conchita Wurst da Áustria. The Common Linnets com Calm After the Storm. Isto é, calma depois da tempestade, que no fundo é o que está aqui a acontecer. Depois da tempestade vem a bonança. Ora, aí está. Se calhar a tradução mais correta para português até será. Porque muitas vezes a fazer traduções devemos fazer no contexto. Exato. E agora que a música termina, bem-vindos, vamos voltar ao normal, porque isto já foi na emissão 76, já foi há muito tempo. É verdade, conheço alguém que tem 76 anos. Quem será? 76? Já não sei. Eu também não sei. Não desconheço. Já vou nos 77, mas não sou eu. Olá, ouvintes, esta é a emissão 77 de Conversas Aleatórias para domingo, 18 de maio de 2014. Eu sou o Nuno Miguel, ainda não me tinham ouvido neste programa e com certeza ainda não ouviram a voz de Joaquim Pereira, que vai agora apresentar-se. Repetindo, muito boa tarde a todos. Esperemos que se divirtam connosco. Num programa feito a dois, mas feito a muitos, já que todos os ouvintes também fazem parte do programa. Se não, este programa íamos estar só nós dois a falar um com o outro. E neste programa em que temos vários tópicos por semana para analisar, uns tópicos base, digamos assim, nas últimas emissões, as duas últimas. Esta é a terceira, da terceira temporada. Já é assim. Já passámos por notícias, efemérites, frases, insólitos, lição de história, música e tal. A passagem da Bíblia, fomos muito religiosos na semana passada, é verdade, é verdade. Haja Deus. Exatamente, ainda bem que eu sou Deus. Bom, e hoje nós vamos andar patrióticos ou não, vamos ter muitas fobias e no final vamos dizer que o espetáculo vai continuar. Vamos começar com o tema central da semana, que tem como origem algo relacionado com o desporto, mas vamos já extravasar, disse bem, extravasar, por fora dos vasos, no meio da rua. E então vamos sair do vaso, vamos sair só do centro, que é o desporto, para falar de outros contextos. Do que é que eu estou a falar, passando a especificar? É que na quarta-feira passada o Benfica perdeu a final da Liga Europa em futebol, contra o Sevilla, nas grandes penalidades, em Turim, mesma cidade onde tinha eliminado a Juventus, campeã italiana e favorita à conquista deste torneio europeu. E porquê é que eu estou a falar nisto? Porque já não foi nesta semana, mas foi nesta semana até que este assunto voltou a ser comentado por causa da final da Liga Europa, é que nas meias finais, ou seja, há cerca de 2-3 semanas, quando o Benfica foi jogar o Turim contra a Juventus, e não contra o Sevilha, estava muita gente reunida num restaurante em Lisboa, não sei dizer qual foi, mas também não interessa, porque eu não faço publicidade de borla, não é verdade? Lidl, nunca. Continente, Macro, Carrefour. E então eles estavam lá a ver, até que Cédric, jogador do Sporting, apesar de nascido em Gelsenkirchen, na Alemanha, tem passaporte português, veio para cá já muito cedo, é considerado português, um português do Sporting levantou-se quando a Juventus marcou um gol, que acabou Espera por aí, ser... Desculpa lá. Ele é filho de pais portugueses? Ou é acho mesmo... que sim. Ou sei que nasceu na Alemanha, mas acho que os pais eram imigrantes na altura e depois voltaram Eu para cá. Eu dava a impressão que sim. É, foi uma coisa assim. No momento em que a Juventus marcou um gol, depois acabou por ser anulado, o português do Sporting levantou-se a festejar um gol contra o Benfica, a equipa portuguesa. Ora, muita gente levantou-se à volta dele, a protestar, a reclamar contra o seu gesto. Até o treinador do Belenenses consta nas crónicas da altura, que já foi há muito tempo isto, há séculos. Já foi há séculos. As crónicas de então dizem que o treinador do Belenenses, Lito Vidigal, deu uma espécie de sermão ao jogador de Sporting, a lembrar que os resultados do Benfica, do Porto, do Coimbrões ou do Boa Vista podem ser benéficos para o próprio Sporting ou para outra equipa portuguesa que se queira apurar para competições europeias, porque uma equipa portuguesa, ao ir longe no torneio, está a ajudar Portugal no futebol. E então levou ali o sermão e tal. Este episódio fez-me lembrar a questão do patriotismo e da racionalidade. Ou seja, e o que vamos aqui comentar como tema central, mas também brevemente, é isto... Na questão ainda dentro do desporto, se o Ronaldo ou o Messi são quem é o melhor, eu ainda há pouco tempo estava a falar com um amigo e ele disse, para mim o Ronaldo é o melhor. Primeiro porque é português. Este argumento de que como é português vou-lhe dar preferência, mesmo o outro tendo mais argumentos ou não. O Durão Barroso, uma década à frente da Comissão Europeia, sabemos que ele fez coisas boas, fez coisas más. Deveremos ter ou não tendência para defendê-lo, protegê-lo mais por ser português em relação aos outros. Não é que os outros façam melhor ou pior, mas devemos ter tendência ou não para proteger ou não. E estou a juntar já aqui tudo, que é para o Joaquim, depois despejar já tudo. O último tópico que eu me lembro, por exemplo, da campanha do Partido Nacional Renovador, isto que eu vou dizer nem é a favor nem é contra o partido em causa, é só citar. Ainda hoje ouvi, hoje e noutros dias, mas hoje está mais fresco. Na campanha radiofónica para as eleições europeias do Partido Nacional Renovador, uma das medidas que eles dizem é limitar, controlar melhor as fronteiras, quase cortar a entrada de imigrantes, porque, dizem eles, é uma mão de obra injustificada, tendo em conta a taxa de desemprego elevada que temos em Portugal. Ou seja, são os estrangeiros a tirar os lugares aos portugueses. Qual é aqui o equilíbrio, qual é aqui onde nós devemos focar? Defender os nossos ou ser racionais, mesmo que isso vá contra os nossos? Ora bem, para começar, há vários fatores a ter em conta. Nós, que por acaso não somos, isto já tivemos aqui uma conversa acerca disso, e tem graça que ouvi um dia desta semana o professor Machado, Júlio Machado Vaz, a falarem precisamente sobre esta situação, não era sobre a imigração, mas a raça, o racismo. Primeiro, nós não podemos de maneira nenhuma ser racistas. Na questão da emigração, neste caso da imigração, estamos um bocadinho com a pata na poça, porque desde tempos imemoriais Portugal é um país de imigrantes. Em várias fases da sua história foi sempre mandar gente lá para fora. O que acontece agora é que vivemos numa fase negra de emprego. Ora, se já há muito desempregado para os portugueses, se vem gente de fora, de outros países, seja lá quais forem, virem trabalhar para aqui, mais ajuda o desemprego e a desequilibrar. Sim, mas nesse contexto, entrando na perspectiva de olhar para os nossos, Se este partido em causa ou outro qualquer quer controlar as fronteiras e fechar o acesso a imigrantes, também vão fechar o acesso aos portugueses que querem arranjar trabalho lá fora? Enfim, a razão é essa. Tem de fazer. Se não deixam entrar, também não podem deixar sair. Isto não... é a minha modesta opinião. Na perspectiva deles seria assim. A minha modesta opinião. Ora, se não deixam entrar, também não deixam sair. Os suíços não estão agora mas a fazer isso. Isso acaba por ser, por um lado, proteger os nossos, mas por outro não, porque há muitas, muitas pessoas que não conseguem cá o emprego que querem e querem procurar lá fora. Sim. E não se vai deixar. Isso é a triste realidade. Mas isso, acha, isso não é defender os compatriotas. É não, limitar as opções deles. O emigrar é uma coisa complexa, porque quando se dá a imigração ou imigração, regra geral, são países que têm empregos para ajudar naqueles trabalhos menos, regra geral, agora está-se a mudar um bocadinho o contexto, mas está-se a mudar um bocadinho a maneira que era praticado. Agora já vão doutores, já vão enfermeiros, já vão isto e já vão aquilo. Antigamente ia só o não qualificado, aquele para aqueles trabalhos de partir de pedra, etc, etc. Agora isto deu uma volta muito grande. É a história antiga de que os portugueses em França, a mulher era porteira e o homem era padreiro. Outra olha. Era a triste realidade. Quase todo. Porque, precisamente, a maior parte dos imigrantes, não quer dizer que fossem todos, mas a grande maioria... Era mão de obra qualificada, digamos assim. Pouco ou nada, ora irem trabalhar na lavoura, que era o que eles estavam habituados a fazer lá nas terrinhas, ou então aqueles trabalhos pesados. Mas na sua opinião, deixa a circulação livre ou não? Entrar e sair? Defender os nossos ou deixa o acesso livre a qualquer europeu que queira vir? Se houvesse cá muitos empregos para preencher, agora se realmente já não há para nós, que são quantos milhões que temos de desempregados, eu não sei o que é que essas pessoas vêm aí fazer, porque não, certo... A livre circulação também consiste nisso. Os portugueses irem procurar onde quiserem e os estrangeiros se quiserem vir procurar a Portugal. Uns entrarem, outros a sair. Lá me estás a dar razão. Ora, se nós podemos ir lá para fora para os outros... Eles também vêm. Eles também podem vir. É isso. Agora, a minha contexto, ideia. No contexto do desporto, defender o Ronaldo porque ele é português, de apoiar a Juventus, o Sevilha contra o Benfica porque temos alguma coisa contra o Sevilha, ou o Portugal deve prevalecer nesses aspectos? Lá está outra situação. Por exemplo, no meu caso presente, eu não sou faccioso em nenhum aspecto. Nem religioso, nem político, nem futebolístico. Procuro ir com a minha razão dentro das minhas ideias. Nunca. Por exemplo, se vai uma equipa portuguesa jogar contra estrangeiros, ou seleção, ou clubes, há sempre um restício ali a dizer Portugal. Mas, honestamente, eu não digo qual é o clube. Quando há um clube que vai ao estrangeiro, pode ser... Espera que ele perca. Mas lá está, porquê? Sei, não é preciso dizer, mas porquê? Porque ganhou uma versão, alguma coisa. Exatamente. Mas já vem do passado. Pode não ser relacionado com o presente. Não. Mas ficou a rotina. E continuou sempre para pior. Mas o facto de ser um clube a representar Portugal não faz mudar o... Nem em absoluto. Nem em absoluto. Nesse caso, aí não somos iguais, que qualquer seja o clube, seja o Carcabalinhos, ou a Académica da Amadora. Também digo, eu fui muitos anos, quando ainda ligava aos futebols, que agora já não ligo, não sei porquê, o verde para mim não me dizia nada. Eu era Boa Vista ou Académica, depois comecei a ser um bocadinho Salgueiros e Benfica, mas sem ser daqueles faciosos que vão estar ali para o campo. Simpatizantes. Eram meros simpatizantes. E há uns anos, a esta parte, dou por mim a gostar do verde. Ah, Então, hoje é Rio Ave, não é? Quanto ao Benfica, e eu vou dizer aos nossos caros ouvintes que eu hoje não fiz a barba para me associar aos vilacondenses. Isto para explicar, na única vez que o Rio Ave, além de hoje, na única vez que o Rio Ave tinha estado na final da taça, já há 3 décadas, quanto ao Futebol Clube do Porto, era a equipa dos barbudos, porque os jogadores na altura... Naquele tempo todos eram de Porto, eram Benficas, todos não, eles... Não, mas o Rio Ave teve a história de deixar crescer a barba até para chegar à final da taça. Especificamente por isso. E por isso hoje o Joaquim Pereira, como se podem ver, não é? Na rádio, perfeitamente, deixou crescer a barba para associar ao Rio Ave. 30 anos depois... Aliás, nós hoje até queremos acabar a emissão mais rápido, que é para ir ver o resto do jogo, na verdade. Mas ainda acerca dos clubes... Sim, de jogar contra o Flamengo. Passei a gostar do Sporting... Aliás, eu há bocado fiz uma omissão, que era Boa Vista, por ordem, Boa Vista, Académica, Benfica, Estrelas Amadoras. Só faltava o Tirsense, para ser todos pretos, Boa Vista, Académica, Tirsense, todos pretos. Eu não olhava a cores. Académico de Viseu. Portanto, ia no Benfica, o Belenenses também era um clube que eu sempre gostei, e depois comecei a gostar de todos. Para mim, todos eles. Mas atenção que eu sou contra um português puxar para um estrangeiro, mas em certos contextos percebo quando custa torcer por uma equipa da qual nós ganhamos a versão. Dou um exemplo atual, não é do ano passado, há 2 anos. Há uma equipa de hockey patins, que eu digo, que é o Vão Longo, que é aquela gente, mete-me nojo, basicamente é isso. Os seus responsáveis, a maioria dos jogadores, os adeptos, é o ambiente, que se cria nos jogos do Vão Longo de hockey patins. Estão os 3 a lutar pelo título nacional, um Vão Longo Porto Benfica. Eu quero, pode ser o Porto, pode ser o Benfica, desde que não seja o Vão Longo, tudo bem. E quando o Vão Longo jogou para a Liga dos Campeões, agora a Liga Europeia de hockey patins, custava-me um bocado querer que o Vão Longo ganhasse. Tanto é que eles foram eliminados, eu não me importei muito. E por isso eu percebo também o contexto é esse mesmo. Não, claro. É por ser português. É aquela história. Bem, então agora estou a entrar em laços familiares. Por ser nossa mãe, nós perdoamos tudo. Não é bem assim. Não. Há coisas que nos ficam marcadas. E então... esse clube que eu falo, do qual eu tenho uma aversão abjeta mesmo. E ficou marcado. Ficou marcado e não há volta a dar. É porque caso... se eu ainda visse que havia. Eu tenho amigos amicíssimos meus que são dessa situação, e eu, quando eles começam a falar de futebol, eu viro as costas e é porque eu nem o nome consigo. Mas neste caso, por isso é que eu estava a dizer que entendo quando custa torcer assim, por uma equipa. Mas é só assim nessas. Quando eu tenho conhecimento de causa de coisa que eles fizeram. E portanto. Agora entendi. Bom. Vamos passar ao segundo tópico de hoje. Este foi o nosso tema central. E o Joaquim Pereira vai explicar. Há aqui um tópico que é palavra nova. Aqui não é palavra nova, mas é a origem das palavras. A primeira, Joaquim Pereira. Ora bem, eu já conheci esta palavra há muito tempo. Mas era mais uma palavra grega que entrava para o nosso vocabulário, como tantas outras. Voltando à conclusão do nosso tema central. É melhor sermos, sobretudo, racionais do que patriotas e cegos. É um bocado isso, não é? Não defender a pátria ou coisas relacionadas com Portugal até à morte, quando nas próprias instituições ou pessoas... Por exemplo, aqui é um caso específico. Lembra-me tu agora. Gostas muito do alemão. Sim. E, no entanto, na fase da guerra podias ser alemão. Claro, não. Não é defender o... Em casos específicos, nós podemos. E não é um caso específico, é um caso grandioso à escala mundial. Neste caso... Bom, a primeira palavra. Ora, e eu estava a dizer, conheci esta palavra muito bem, mas um dia destes, nos meus momentos loucos, mais uma vez deu-me a pegar no catrapásio, no catrapásio. No, como se diz? No dicionário. No dicionário. Mas catrapásio é mais bonito. Começo a folhear, e às tantas, minto, nem foi isso. Foi nas minhas palavras cruzadas. Nas minhas palavras, vinha lá, Deus grego do medo. Eu fiquei naquela. Não sabia. E pela conclusão das palavras, porque depois uma pessoa, por meio de umas e de outras, consegui lá chegar ao fim, e cheguei à conclusão que era Phobos. Não sei, eu não percebo nada de gregos, mas deve ser Phobos. E o que é Fobos? E então, Fobos é o deus do medo. Nós, quando temos medo com relação a qualquer coisa, é fobia. Exatamente. A claustrofobia, agorafobia, ou qualquer coisa a fobia. Agorafobia, e esta, hein? E esta, hein? Agora foi. Agorafobia. Sim. O que é? Não sabes, vais aprender mais uma. Não, eu sei. Agora estou a confundir com as abelhas-aranhas. Não, não tem nada a ver. Eu sei. Os espaços abertos. Ai, não é fechado. É o contrário, é o contrário de claustro. Exato. Os claustros têm medo de estar fechado. Eu disse dois antónimos sem querer e disse. O claustro está fechado. O medo de espaços abertos. Os espaços recios. Ora bom, e a fobia, portanto, vem do, exatamente do deus grego do medo, que era Fobos. Fobos em português, não é? Mas isto dá fobos. Origem fobia, é isso. A segunda palavra. A segunda palavra, quando eu a vi no dicionário, achei piada por isto. Nós temos um apresentador da nossa RTP, que por acaso eu gosto muito. Já ouvi muitos concursos e essa coisa toda, e a apresentar outros programas. Que é o nosso Carlos Malato. Eu digo nosso, porque é da RTP, é nosso. Somos nós que pagamos, ajudamos a pagar a RTP. Ora, eu achei, quando vi a palavra Malato, olha o Malato aqui, e fui ver o que é que queria dizer. E então portei-me de rir sozinho. E ele, por acaso, lá nas quintas dele, lá para o Alentejo, tem muitas ovelhas e muitas coisas. E não é que Malato... A definição é carneiro de meia-idade ou de um ano. E eu fiquei assim, olha... É o Zé Carlos Carneiro. É o presidente da Câmara de Baião. O carneiro. Mas também, malato pode ser outra coisa. Pois. E depois uma pessoa que está adoentada, mas aqui já tem outra origem, que é malato na mesma, mas quer dizer adoentado. Uma malato, uma maladia que vem da doença. Portanto, em francês, malade é estar doente. Je suis malade. Bom. Bem, portanto, pode ser carneiro de meia-idade ou adoentado. Exatamente. Foi a origem, não neste caso palavra nova. Acaba por ser palavras novas porque ao descobrirmos a origem de uma palavra, estamos a redescobrir. É porque nós utilizamos tantas palavras que nós já dizemos de tal maneira. Por hábito. Que nem sabemos de onde é que... nem sabemos. Olha, ainda hoje aqui a falar com o Nuno Off. Eu também tenho a mania dos nomes antigos da cidade de Porto, que muitos deles foram substituídos modernamente. Nomes das ruas. Das ruas. Ora, eu já, desde miudinho, ouvia falar na Rua das Balas. E eu, aquele nome era mais conhecido. E... um dia destes, a passar no Porto, na placa indicadora do nome da rua, que agora chama-se Nossa Senhora de Fátima. Mas por baixo não está escrito Balas. Está escrito Balas com V, Valas. Mas como nós aqui no Porto temos os V's, as vacas, desde e miúdo, não as vacas. Desde miúdo ouviu dizer Balas, era Valas. Mas é Valas, certeza. Certeza. Eu, para mim, é uma Vala. Agora, se calhar porque lá antigamente havia Valas. Havia muitas Valas. Ah. Porque não estou a crer que ali fosse um campo de guerra para haver ali muitas Valas metidas. A guerra por tudo. Continua. Vamos para o... Deixamos a palavra nova. O tópico passa a ser lição de história e... podem anotar aí num papel, quem não souber, vamos saber quais são as 10 cidades habitadas mais antigas do mundo. Uma apresentação que eu vi recentemente. E vamos saber então quais são as 10 cidades habitadas, volto a sublinhar, e que consequentemente tiveram sempre população mais antigas do mundo. Começamos com o número 10, que é Cholula, no México. Em que está aqui há mais de 1000 anos, a sua origem já aconteceu há mais de 1000 anos. Número 9, Benares, na Índia. Tem lá gente, pelo menos, nos últimos 3 mil anos. Número 8, quem é que aparece? Joaquim Pereira. É a nossa Lisboa, que já me acarinhou durante 28 anos. A capital portuguesa que, segundo provas arqueológicas, já é habitada desde 1200 a.C. Portanto, há cerca de 3200 anos que Lisboa sofreu ali um grande tremor em 1755. Olha, tremor é uma palavra muito adequada. Em 1755, mas graças ao Sebastião José Carvalho e Melo. Terremotos. A moto. Olha outra. Falar em motos e fogos. Olha outra palavra. A pessoa fala em terremoto numa boa. Terra. Terra, motos, a mexer. Mexer, exatamente. Número 7, estamos a falar em grego, Atenas, capital da Grécia, que há 3.400 anos, tem 3.400 anos de história com pessoas a viver lá. Jerusalém, Israel, aparece no número 6, 5.000 anos de história com pessoas. Número 5, a quinta cidade mais habitada, é Tiro, no Líbano. Líbano, está bem. 6.000 anos. No número 4, vamos até à Bulgária, um país que não costuma aparecer nestas coisas históricas, mas neste caso, Plovdiv, espero estar a dizer bem. Plovdiv. Também há 6.000 anos, está no número 4. No pódio, 3, Susa, a cidade de Susa, no Irão, aproximadamente 8.000 anos. Número 2, vamos até à Cisjordânia para visitar Jericó. 9.000 anos, fortificações de pedra que já datam de 9.000 anos. E no número 1, quem será? A cidade de Damasco, na Síria, infelizmente muito comentada nos tempos recentes por outros motivos, e muitas balas pelo meio, e não balas, mas em que se suspeita que há 12.000 anos que tem habitantes no seu seio. A cidade de Damasco, na Síria. Isto só nos prova que a origem da civilização, praticamente, era ali no Médio Oriente. Ali é que começou tudo. Ainda, e rapidamente, vamos imaginar, dentro da lição de história, vamos imaginar um mundo no futuro. Isto porquê? Houve um jornal, o The Economist, que eu achei muita piada, que no fim de semana passado publicou um mapa sobre como seria o nosso planeta, geograficamente e politicamente, se as ideias de Vladimir Putin atuais, de expandir a Rússia, como sabem, a guerra na Ucrânia em relação à Crimeia, portanto, não vai haver uma União Soviética, mas se calhar pelo Putin, não se importava que houvesse uma nova União Soviética. E como é que seria o mundo caso, devidamente, o Putin ganhasse nisto tudo? Olha, teremos um Império Inglês, não é verdade, Joaquim Pereira, ali no Sim. Reino Unido. A América do Norte seria toda inglesa. Na América do Sul nós teremos ali o Guiana na inglês. Na África, vários países, como Sierra Leone, Ghana, Nigéria, África do Sul, Namíbia. E a Austrália voltaria a ser do Império Inglês. A Nova Espanha seria a Espanha, a América do Centro e a América do Sul, excetuando o Brasil e a Guiné Francesa, que pertenceriam respectivamente ao Império Francês e França. Portanto, Espanha era a América do Centro, a América do Sul quase toda, ou quase todos os países, e a própria Espanha. Portugal Maior, que é logo o terceiro tópico a aparecer neste mapa. E foi durante muitos anos. Exatamente, com as terras que nós sabemos, Portugal, Brasil, São Tomé, Cabo Verde, Angola, Moçambique. A terra dos vikings, em inglês está aqui Vikingland, ou seja, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e lá em cima Antártida. Não é? Lá em cima, não, Antártida é em baixo. Ártico, Oceano Ártico, não, está certo. Olha, agora estou confuso. Não, a Groenlândia, já estava a misturar tudo. A Terra Verde. Exatamente, a Groenlândia. Era a Terra Verde. Fica ali, a quilómetros do Canadá. Mais a Noruega, não sei se a Finlândia, como eu disse. A Arábia, que era a África do Sul, os magrebinos, não é? A África do Sul, a África do Norte, o Norte da África quase todo, desde a Mauritânia até o Iraque, que já é na Ásia. A Arábia Saudita, o Iémen, a Líbia, a Algéria e a Argélia e por aí fora. Portanto, era a África do Norte. E parte já da Ásia, Médio Oriente. La Francophonie, o mundo francófono, que tinha aqueles países, muitos da África do Centro, como nós tivemos. Foram que os franceses ocuparam. Mais o Madagascar. Os Congos Belgas. Mais a Guiana Francesa na América do Sul. A Rússia Grande, que no fundo é a União Soviética, basicamente. Não é? Tem aqui o Turcomenistão, o Uzbequistão, o Kirguistão e tudo acabado em Nhão, que acabou com isso. A Ucrânia, a Bielorrússia, a Lituânia, a Letónia, pronto. Era a União Soviética, basicamente. A Indo-Paquistão, que isto é fácil de ver, junção da Índia e do Paquistão. Esses mantêm-se porque a terra é praticamente a mesma. E a Coreia. A Coreia que ficava ali ao norte e o sul juntos. O resto continuava a estar como estava. Mas foi curioso eu ter visto este mapa. Se quiserem, procurem no The Economist, o mundo segundo Putin. E como seria o no fundo, isso é um regresso há 500 anos. Há 500, não, mas 300 anos. Um regresso como seria o nosso planeta. Ora bom, passando para o tópico, deixamos a lição de história. Vamos já para a reta final com... Numa altura em que já também estamos na meia hora do programa. Com uma frase... Nós temos que de cumprir porque há Rio Ave a jogar. Não, já vamos passar com a música, então já não adianta. Mas temos aqui um caso. Stephen Sutton. Tinha 19 anos, é um dos jovens mais populares no Reino Unido. Eu estou a dizer tinha e era porque morreu aos 19 anos por causa de um cancro. Mas o que é que ele fez desde o momento em que soube que tinha cancro até o momento em que morreu? Não se limitou a ficar na cama ou a ficar no hospital ou a queixar-se da vida, ai que eu não merecia. Andou durante 4 anos, criou uma lista logo no início com 46 objetivos a atingir e no fundo era viver o melhor possível e o maior tempo possível. E também foi juntando muitos donativos para as suas campanhas de caridade. Foram nada mais nada menos que quase 4 milhões de euros, quase 800 mil contos, que Stephen Sutton ajudou. A frase da semana, até é mais do que uma, insere-se neste contexto, já que numa das suas últimas mensagens públicas, o tal Stephen, um rapaz de Birdwood, Staffordshire, isto faz lembrar o Midsummer Crimes, no dia 22 de Abril, escreveu... É tudo da minha parte, mas a minha vida tem sido boa. Muito boa. Repare que quem escreve isto é um rapaz que tem cancro e sabe que vai morrer dentro de poucos dias e acabou que por morrer. E tem apenas 14 anos. 19 anos. Tem apenas 19 anos. Já depois, a sua rede, uma das páginas da internet foi atualizada não por ele, mas pela mãe, em que diz: o meu coração transborda de orgulho, mas está partido devido à dor pelo meu corajoso, altruísta e inspirador filho, que morreu calmamente a dormir às primeiras horas desta manhã. Estamos a falar da manhã de quarta-feira, que foi dia 14 de maio. Tal como na semana passada falámos do exemplo a seguir que veio da Bíblia, isto também para mim é um exemplo a seguir de uma pessoa que... Um jovem, repare que isto foi entre os 15 e os 19 anos, que sabia que ia morrer, mas andou a trabalhar, andou a lutar por ele e por outros. Principalmente pelos que ficam cá. Sobretudo os que ficam cá. Que... E imagino a mãe, porque o orgulho que teve no filho pelo que fez, mas também a dor enorme que deve sentir, e daí temos deixado estas frases. Para as que é uma pessoas situação pensarem muito... um bocadinho, que este mundo são 2 dias, e nós temos de fazer o melhor que pudermos, a ver se ele melhora, porque é triste... Tantas guerras, tantos desencontros de vida, quando no fim há tanta gente a sofrer. Indo de encontro ao Joaquim Pereira, está a primeira reação do Primeiro-Ministro David Cameron, que logo na altura, Primeiro-Ministro do Reino Unido, David Cameron, que logo na altura disse: Stephen estava determinado a não desperdiçar um minuto, a não desperdiçar uma hora ou um dia. Exatamente o que eu acabo de dizer, de aproveitar. E mais à frente disso, ele era absolutamente inspirador, fez coisas extraordinárias por caridade e conhecê-lo foi um enorme privilégio. Ainda encontro ao que estava a dizer. Eu ainda, acerca das Bíblias, dessa coisa toda, eu rigorosamente não sigo Bíblia nem nada, mas eu tento ajudar o meu próximo e, como este rapazito, apesar de estar ali a sofrer, teve a coragem de lutar e de deixar uma mensagem e não só uma organização, para olhar para os outros. Ele não pensou nele, ele pensou... Pois, para ele já não vai inventar nada, mas pensou, vai inventar para os filhos. Ele teve a ideia... Dos outros. E não é só isso, é a imagem do sorriso que fica à mãe, não é? A mãe e as pessoas próximas. Nós, por causa disto, e a nossa singela, no fundo é uma homenagem, uma lembrança em relação a este jovem, vamos escutar uma música da Alanis Morissette, 1998. O álbum tem um nome muito giro, Supposed Former Infatuation Junkie, acho que disse bem à primeira, lançado em 1998. Porquê é que nós escolhemos esta música da Alanis Morissette? Porque, traduzindo para português, ela diz: obrigado. Simplesmente isso. Obrigado. Alanis Morissette vai cantar Thank You. A canadiana faz as honras de despedida da emissão 77 de Conversas Aleatórias. Boa tarde a todos. E pensem nesta mensagem que este rapazinho nos deixou. E que sejam muito felizes. Não se esqueçam que para a semana é dia de eleições europeias. E vamos todos votar. Votem bem. Mas votem. Não falei à Porto. Votem. Não, votem vem. Ou isso. Voltamos no dia 25 de maio. Até para a semana. How about getting off of these antibiotics?